nascemos pra guerrear. Nós não nascemos pra guerrear. Foram sábios cientistas a inventar sábios projetos para curar, e os governos pra aproveitar usaram tudo para guerrear. Foram mortos milhões de seres humanos, exterminados como insetos, e toda honra foi dos governos que usam pessoas para guerrear. Projetos para curar, e os governos pra aproveitar usaram tudo para guerrear. Nós não nascemos pra guerrear. Nós não nascemos pra guerrear.